gentlemen. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Pop Live. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. This is Pop Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Ao vivo. Ricardo Echidori sem equipamentos de segurança. É com o Ricardo Echidori. É quem deixa o Águia sempre furioso, Juninho! Vale Surf! Loja em Belém do Pará, atrás do Castanheira! Cobra d'água! A marca que veste os irmãos Hélice, Juninho, Davis e Nandinho. Freeboard! A mais nova parceria com o Pop Live! Aranha! Comércio e manutenção em alto-falantes é com Aranha! Skol! Viva Redondo com Skol! Claro, telefonia! A 4G Maxi! Mais o Eloy do Brasil! Skol Senses! Venha viver essa emoção! Azul por fora! Inexplicável por dentro! Skol Senses! Piro Produções e Arena Show apresentam o maior show de aparelhagem consagrado do Brasil. Pop! É o Pop Live chegando pra ficar. Bora lá, Juninho. Sente só o balanço, como é que é? Agora eu quero ver o bicho pegar a família Pop. 5, 4, 3, 2, 1. Quero ouvir vocês agora, senhor. Apaixonados assim, ó. Só quem sabe canta, deixa rolar o som, vai. Quando penso, pode ligar que a gente já tem, vai. Eu me escondo de todas as alô, minha família Genevieve de Salinas. Eu não quero criar esperanças. Prepara o fogo, meu águia. Assim, ó. A fim de casar semana que vem aí com a gente, pode vir. Levanta, Alisson! Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita. posso ouvir vocês cantarem. Meu parceiro Augusto Fim. E essa galera daqui, como é que é? Joga pra cima, família pop, que eu quero ver. Uma LSU e dispara firme da galera. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Ei, ou, oh, ei, ou, oh, ei. Olha pro DJ. Bicho. Bicada, bicada. É um cara jamaicano muito doido. Bora ver se ele sabe dançar a nossa música para esse, meu irmão. Preparou? Atenção! Deixa esse golpinho, vai! Esse jamaicano é muito doido. Vocês, assim. Bora, meus cegadores, bora cegar tudo. A minha sapatinha hoje eu vou falar pra tu. A minha sapatinha hoje eu vou... Tava no fluxo, avisei a novinha no galo. Sabe o que ela quer? Hey, hey, vou, hey, hey, vou, vou, hey, hey, vou, vou. Alô, meu parceiro Gil, alô, meu amigo Jorginho, como é que é? É pop! Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Empurra. Agora é o seguinte, jamaicano. Fica no meu cantinho lá. Vamos receber o meu show mesmo, Maninho Alisson! E quem é do Flamengo aí, joga o bracinho pra cima! E deixa tudo vermelho, e deixa tudo vermelho, e deixa tudo vermelho! Luz vermelha da cor do Flamengo! Quem é do Flamengo, hoje deu Mengão, papai! E quem é do Papão da Curuzu? Deu Papão também! Mas quem é do Leão? Joga bracinho pra cima, só torcida do Leão. Bate na palma da mão, torcida do Leão. Na palma da mão eu quero ver. A galera do Papão que ganhou hoje, como é que é? Agora é o seguinte, eu vou perguntar uma coisa, Alisson. Quem é que comanda a aparelhagem? Pop live. com a gente, a Wendy! Aquele abraço também, o grande amigo, parceiro Negão considerado, tá aí presente com a gente. O Lembreia também. Valeu, hein? Sim, do Pop lá! Agora, aqui pra você, super! Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia! Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Augusto Filho da Marajinha, do Juruna, segue presente também com a gente. Alô, Augusto! Sai da minha vida agora de uma vez, vai desabar. E aí, Marcelo da GDM, e a nossa TJ, alô, Marquinho! Como é que é, meu parceiro? Vai! Vai, segue o seu caminho, vai. Gil Furacão já tá aqui na minha direita. Não tem chuva que derrube esse homem, viu, meu irmão? Pode crer! Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Quem é que tá afim de se apaixonar hoje aqui no Pop? Sucesso! Ouça aí, ó. Poxa, como dói quando a gente se dá. Nosso amigo Rodrigo Alisson na GDP. Meu amigo Adriano. Um abraço, meu amigo Jorginho também. Alô, Jorginho. Alô, meus fanáticos. Como é que é? Alô, Jorginho. Alô, Ziel. Lá de Maritu, velho, Leandrinho. Sua marquinha é sensação, olé no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. Olha só! Olha, olha, olha, olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Eu desci, vou até o chão. Desci, vou até o chão. Eu desci, vou até o chão. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Alpino! Nosso representante de Salinas, juntos nossos representantes. Alpino, por favor, dá um cheiro rapidinho aqui com o Juninho. Toda equipe vai ser o drive ali com a gente também. Aquele abraço pra você, galera do Meião. Valeu, hein? Bora, Jorginho! Tamo junto, hein, parceiro? O novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Zara Alex, meu amigo Gil, também um abraço, Juninho! Juninho! Rapaz, se um é bom, imagine assim, dupla, hein? Alô, Júnior Pirata, alô, meu amigo Coelho! E a galera do comércio invadindo Salinas com o Pop Live! Alô, Quinho! aniversário, Quinho, mais novo contratado da família. Aqui é o seguinte, chegou, se apaixonou, ficou, hein? Ele e o showman também. Os ousados também ali no cantinho, valeu. Ousado de Salinas, obrigado. Aí, DJ Ellison. Aí, Ellison. Solta a som pra família. DJ Ellison. Como é que é, Ellison? Diz aí. Vocês cantando agora! Tem gente passando um gesto assim, Alisson. Manda pra cá, manda! DJ Alisson. Patrocinador oficial, meu irmão do evento. Mandamos ver. Sempre uma bomba, Maninho. Alô, Alex, quem é que manda, Maninho? Sempre. Minhas equipes, juntinho, juntinho. Meus secadores, meus trinca, mas não quebra. Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é. Minha família GDV também, como é que é? Como é que é? Minha facção Trevo arrebentando, pode crer. Meu amigo Marcelo da GDM, Alisson, amigo particular da família Pop, todos os irmãos juntinhos. Estamos apresentando a Super Pop. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Bora dançar, funk! Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Taca, taca, braca, braca. Obrigado, meu amigo alemão, considerado alemão. Na verdade, hoje servindo a nossa Polícia Rodoviária Federal. E amigo particular do Ian Anjinho Pressão. Você é amigo do Anjinho, amigo do Alice Juninho, Davidson. Alô, alemão, como é que é? Como é que é? Como é que é? Nosso amigo Fujão, Alisson tá aí também. Sempre recebendo a gente com todo carinho. Alô, Fujão! Faz a rodinha no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile. Olha o nosso amigo Edivaldo! Mestre cozinha lá do restaurante regional! Alô, Edivaldo! Alô, Edivaldo! Sou o Tordinho Heraldo, hein? Parece assim que foi o Remo que ganhou o jogo hoje, viu? Isso é a fidelidade da torcida, ele segundo a galera é fiel a si mesmo. O Paysandu tá de cima, mas a torcida do Leão é forte. Na verdade, os nossos times paraenses são torcidas apaixonadas. É por isso que o pop tá agitando geral! E a moção vai acabar em Zinkeli! Preparando tudo, gente, você seja o Maio, hein? Na arena, meio do mundo! Pela primeira vez, um novo Super Pop Live! O meio do mundo vai tremer! As novinha tão sensacional, as novinha tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Rebola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Rebola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, babe, as long as skies are blue. Bora esquentando meu Pop Live! Super Pop! Super Pop. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. Nosso amigo Paulinho, considerado Salinas, CDs e DVDs é com ele mesmo. Equipe pirata no Paulinho. O Fábio Kevin Joel Bichy também, tá na área, o Nelson, valeu, hein? Bora meu povo, bora meu povo, bora meu povo, bora meu povo, bora meu povo, bora meu povo, bora meu povo. A gente com o Cássio, o Carol, Juliette e o Marlon. Um grande abraço pra vocês aí, valeu, hein? Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia. Tava cheia de novinha, doida pra perder a linha. Umas iam até o chão, outras ficavam soltinhas. Na casa do seu Zé, todo dia tem festinha. Música.